Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 27 de agosto, em segunda discussão, o projeto de lei 1343/2012, que torna obrigatório fornecimento de microfones e amplificadores às escolas públicas. Ele define que o governo, através da Secretaria de Estado de Educação, disponibilize sistema de sonorização em todas as salas de aula. A intenção do deputado Iranildo Campos, do PSD, que assina a proposta, é poupar a voz dos professores. Ele cita o estudo realizado no estado do Rio em 2006, em que 259 professores pesquisados, 62,9% afirmaram sofrer problemas vocais e 15% acreditam que precisarão mudar de ocupação no futuro por conta de problemas de voz. É, porque você há de convir que quando numa sala de aula com 40 ou 50 alunos, ou numa reunião, no auditório, tudo, tem que ter microfone, tem que ter uma amplificação da voz dos professores, até para ele não precisar chegar ao extremo de gritar, de coisa, porque o professor, ele dá aula, ele fala o tempo todinho ensinando os alunos. Aí depois vai para um auditório, uma aula mais discutível com os alunos. É muito importante isso. Eu fui aluno de escola pública, então eu acredito que seria muito melhor, mais adequado, que todas as escolas públicas do estado do Rio de Janeiro tivessem amplificadores, tivessem essa condição. Por isso que esse projeto visa que o governo do estado distribuísse esses kits com microfone para as escolas estaduais. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem, Ronaldo Ribeiro.